é de sonho e de pó. O destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó de gibeira, o giló dessa vida comprida a sol. Sou caipira, pira para Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina minha escura e fundo trem da minha vida. Sou caipira, pira para Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina minha escura e fundo trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei e joguei, investi e desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pira para Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e fundo trem da minha vida. Não. Sou caipira, pira para Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e fundo o trem da minha vida, da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Mas como eu não sei rezar, eu só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou da minha vida.